Quilo Lima, qual o nível que o senhor solicita e o chamar de pouso quando possível? Gente, 055 está livre a critério do comandante, região de informação e alerta, o controle desconhece tráfego na região que possa interferir no seu voo. E estou esperando depois confirmar o chamar de pouso. Vai livrar na Quilo, à esquerda para o pátio 3, posição 09. C446, solo 36, livre direito, 219, solo. Direito ao 209, 5446, uma boa. Informação Vitor, confere, aguarde para a cópia. Salve Salvador, 35446, ligou? 35446, táxi pela Alfa Quilo, posição 03 do Pátio 3. Alfa Quilo para 03 do 35446. Lex Rei, decola os 37, curva à direita agora, chame cruzando a final para os 35. Amarelo, Lex Rei, como é o grafo aí? Tango November, Mind, no regresso, gente da Vitor. November, X Mike, está no regresso. November, X Mike, positivo, prossegue via corredores, reporta na rotatória o visual do campo. Rotatória ou visual campo, November X Mike. Autorizado rotatória da presente. Rotatória na presente, November X Mike. Direita, saída da Euleda, após voa direto Ilhéus. Aciona 5403, controle 120, sinal 8. Confirme transponder 5403. 5403. Correto, repaixão para puxa sonar. Solo, tá 3155 para pushback, acionamento está no 9. Tá 3155, livre sonar, quatro para táxi. Livre pushback, puxa maná para o táxi, 3155. 5. Final 14295, obrigado, até logo. Boa. Torre UF5729, no localizador, guardando o grande visual. Gente, aguarde autorização de pouso. Aguardaremos. Não, 55, eu só voltando. Na escuta. Condições de recuar um pouco mais no pushback, beirar a entrada 37 com o Nente Portão? Afirmativo. Ok, conforme, chame pronto. Bono 807, ingresso autorizado à esquerda, até através do portão número 8. Infraero modificou para o 9, está sendo liberado pelo Airbus da TAM. Então, táxi via Juliette, está através do 08. Bono 807. Mativo, observa o pushback do Airbus da TAM, que vai ficar um pouco mais recuado para liberar o seu ingresso até o portão 9. Na liberação, está livre até o 9. Na liberação do Airbus, está autorizado até o 9, Bono 807. Solo 35627, para pushback acionamento no pátio 3. Pátio 3, remota 04, chame para o táxi, o TRIP 5627. Para táxi, 627. Boa tarde, TAM 3217, alertou. TAM 3217, táxi pela Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, recordando a Juliette, TAM 3217. Controle o Lima Kilo X3. Lima Kilo X-Ray prossegue no corredor axé com os visuais, reporta o farol da barra. Reportaremos, táxi aí. seu estango, eu cobri 1.300 pés, o senhor mantém? Mantém posição, aguarde liberação. Mantém posição, aguarde liberação. Sanatória de Simões Filhos. O TRIP 5490 agora chama Recife, frequência 12545, secundária 12685. 12545, TRIP 5490, boa tarde. Boa. Patango Kilo, Kilo Lima, controle. Agora prossegue na frequência do centro Recife, 12545, secundária 12685. Se não conseguir nessas duas, ainda tem a 13365. Bom voo. Da 327 está aguardando a Airbus Companhia, que puxou no número 9. Assim que o tráfego iniciar, o táxi será autorizado aí para ingressar ao portão 10. Bem, após o tráfego, ingressar ao portão 10. 5729, vai objeto na escuta? Solo F5729. 5729, direita via Alfa. Chame para ingresso antes da Juliette, a cauda do Airbus está na próxima Juliette. Alfa, repórter Juliette, está dando. O TRIP 5627 na escuta? Só para siga, senhor. Estimada para o push? Vai iniciar no momento, só engraçando aqui o trator. Sente, chame táxi. Iniciando ali o litoral da ilha de Taparica, mantendo no 1.300 pés. Está sem contato conosco, atente ao tráfego, livre a frequência para coordenação de tráfego e bom voo, bom pouso lá em Veracruz. TRIP 5627, fala voltando. Prossiga, senhor. Chame pronto pro push. Então tá bom, vou chamá-lo quando pronto, 5627. 5729, tem condições de ingressar à esquerda de LED? Aquilo? Ah, passou. Ah, tá ok. Trinta e uma milhas, copiado. 3, 155, tá com 150 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Galeão. 150, 4 e 10, Galeão? 4 e 10, Galeão, afirmativo. Copiado, táxi na esquerda, via Pátio, Indy e Alfa, onde esperam no 0, tô 1 no 8, decimal 95, vou ver. Afirma, via Pátio, Indy e Alfa, no ponto de espera da 10, tô 1895, obrigado. Boa tarde. 5627 tá pronto. Gente, chame pro táxi o 5627. Tá 3217, observa a saída da Airbus Companhia, após esquerda, Juliette, portão 10. Observando a Airbus Companhia, esquerda, portão 10, tá? 5727. 5729, seu portão número 2, temos um 37 voo estacionado mesmo, aguardando a liberação do portão ou nova posição junto em Fire Companhia, ok? É, pessoal. Mike Salvador, Papatão, November, que Mike está na prova da rotatória. Ok, tá livre para final, logo 7, reporte, Mike. Livre final no 7, o November, que Mike. Telemetria 6, eu não aguento para o puxo. Salvador, o senhor é 637 na posição 1 no para pushback estacionamento. O senhor é 6327, após a passagem do Airbus da Tansor retaguarda, coordenação de equipe de som, está autorizado, reporte para táxi. Tá, após o Airbus da Tansor, em coordenação, está autorizado, 6327. Para iniciar o táxi, 39 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, nossa alternativa vai ser Salvador. Boa tarde, tá 3155, tá no ponto de espera, tá no zero pronto. É, entrada do Pátio 1, já pode esperar entrada do Pátio 1, trip 5627. Contando na entrada do Pátio 1, 5627. 3155, dá 1 a 0. É o 633, dona, chamado e o motivo do guarda, virou o carro. Xanar 6331, aguardando devido a um tráfego, o Airbus da TAM vai passar a sua retaguarda para o gate 10. Após a passagem do tráfego, está autorizado o puxo. Quebec, prossiga. Quebec, autorizado para Cairo Lourenço, no meu pé, decola dono 7, com primeira curva direita, corredor axé, após corredor caixa pregos, aciona 0161 no controle 120 do sinal 8. Prossiga. 7 quilos Quebec Serra, pro da rotatória, no 1500 pés, condições visuais, reporte rotatório visual com campo. Aguarde para prosseguir o táxi, você é número 2 no táxi, aguardando o Chanel. Com pintura da Avianca, que vai ingressar na Índia, após, vai seguir o mesmo táxi pelo Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no meio. Confirme, a gente segue o tráfego da... o Fokker 100 ou o Airbus que está lá no outro pátio? Fokker 100, está à sua frente. Sim, é 527. Prossegui, ponto de espera, última torre, 18, 9, 5. Salve, 5729. Sou Salvador, o Xené 637, pronto para o táxi, 84 a bordo, 3 horas e meia, alterando o Salvador. ...13h30, qual o PB para o Xené 6327? PB de 84. Táxi via Índia, ponto de espera, torre 1, no 8, sinal 9, 5, ajuste no 0 no meio, Xené 6327. Índia no ponto de espera, 18914, 1016 ajuste, Xené, 387, boa. Salve, 3729, tá pronto, Galeão, 4 horas e 4, minha bola. Solar Jet 5729. Solar 5729, prossiga. Vai pra posição 1, é isso? Afirmativo, vai aguardar a passagem do ATR à sua frente após estar autorizado a ingressão de LED, posição 01. Posição após a ATR da Trip, segue pra 1, obrigado. O número 49 aguarde para puxa. Para o táxi 633, no Galeão, 4 horas e 4, sem a bola. Na 6331, autorizado o táxi via Pátio 1, passando através do meia dúzia. Via Pátio 1, aguarde no meia dúzia, através do meia dúzia. 37 autorizado, aliás, decolar 120, 160 graus, 109. 7, além de decolar o sinal, 37, 110. 157, ponto espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Sim. Yankee Mike, solo 52, autorizado, retorno até a parte 4, aposto de ganho. Aguarde através do meia dúzia. Não, está autorizado o táxi. Atende para o Boeing Web 5729, que vai ingressar aqui no portão 01. Vai prosseguir o táxi via Pátio 1, Índia, no posto de espera, torre no 895, ajuste no 0 no meio. Não ativo. Então vai seguir ali o ATR, então o ponto de espera 1895-63. Colado imediato. Autorizado, galera, Matheus, 5627. O 6327 decola o 54, controle 208. Controle 208, 6327, boa. O 5627 da Trip, decolar 150 graus, 129. Vem lá, 627. Salvador, boa tarde, 6331, se encontrar no 0. 6331, está autorizado, né, manter o 0. Controle Salvador, uma boa tarde, Chiné 6327, decolado, se escuta. 6327, contato radar decolagem, sobe o 240, saída da EL. 240, saída da EL, quanto possível, pro direito. 7. Quebec é autorizado, final do 17. Final do 7, Quebec é. Sul, aciona 0170, controle 120, aproxima 8, Chiné 14. Confirma o local de sobrevoo com o Pronat que foi solicitado? 5627, decola. Boa 5627, contato radar decolagem, sobe 130, saída Conde. 30, perfil Conde, 5627. Vera Cruz, 500 pés, aciona 0170. Correto, pressão. estacionamento, Torre 1, no 8-95. Satão, vocês. Está autorizado o acionamento, chama pronto para decolagem. Tomar Quebec, direcionar, chame táxi. Está presente pro direto de Conde? Livre 5627. Conde na proa, obrigado. 5627, boa Leda. É 37 Leda, grato. Colagem 632, 1, 90, 1, no 40 graus, 1, 0, 2. Autorizado o táxi via Índia no ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 6, para o Gol, no 649. Torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 6, para o Gol, no 649. Quebec Serra. Quebec Serra, base direita, plano 7, reporte final. Atenção. 6331, decola 58, controle 208. 208, agora 6331, boa. Controle Salvador, boa tarde, 6331 no Xené, cruzando 1400 da El Lena. Boa, 6331 no contato radar, sobe o 360, saída da El. 360 da El, poderia voar a Lena, senhor? Livre. Ativo livre, Lena, 6331. TAM 3145, Vitor, confere. Autorizado para o Galeão, nível 380, via Brizulu 10. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da El Leda. Após o abride, onde intercepta a Brizulu 10, e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5457, controle 120, decimal 8. Brasil, November X-Ray Tango. Vai manter a separação, senhor. Vai direto para o pátio autorizado, sem referir na pista do PEC, a fim de liberar o tráfego para vocês aí. O November X-Ray Tango agora chama a torre. A torre para a coordenação do pouso na frequência 118.95. Até mais. 118.95, bom final de semana, November X-Ray Tango. 3-5. 3-1-4-5. Salvador, 3-5-2-4, informação, Vitor. 5241, Vitor confere, autorizado para a vitória da conquista. Dois, nível 200, decola da 10, primeira curva à direita. Saída Arba após voo direto vitória da conquista, aciona 5455, controle 120, decimal 8. 200, vitória da conquista, decola da 10, curva à esquerda, saída Arba. 5455, transponde, 1208, transponde 5. 5241, correto, abaixão para puxacionar. Tá no 7, para a final, novembro, que foi então. Pode confirmar o vento para o November X-Ray Tango? 130 graus, 10 mais. 130 com 10 nós, tá bom. Confirmando após Zabo, voo direto Conquista, 5241? Afirmativo, 5241 no Águia, depois voo direto para da Conquista. Ah, ok, obrigado. 5241. Xarafa Tango, decolagem do pátio direto para o Alocha, autorizado, estamos fora do solo, 130 graus, 10 mais, Tango. Gol 649, decolou 01, no controle 208. Bom fim de semana. Quebec Serra, solo 01, direita, ela está, frequência livre estacionária. Quebec Serra, Tango, através norte da torre, só. De base para final, pista no 7. Fique atento, outro helicóptero que está decolando com o Proa Norte, vai se afastar para o litoral, o fundo da Bahia Todos os Santos. Tá visual? Negativo, não estou visual com nenhum helicóptero por enquanto. Fica bem à sua frente à esquerda aí, ok? Faça a curva à esquerda, reduzir velocidade, para dar passagem ao tráfego e depois prossiga para as 4. Positivo, visual agora, não vem perfeito então. Então tá livre direto, FAT 4, quem tem a aeronave está alinhada na cabeceira, evite sobrevoo, FAT 4 e fome no solo, então. Desculpa, não entendi, não vai me aceitar. Quem tem a aeronave na cabeceira alinhada, ok? Evite o sobrevoo da aeronave, prossiga direto pro FAT 4 e fome no solo. Positivo, tá visual com a aeronave, vai direto pro pátio, tango. Cada patango tá fora do solo. Estimativo, tango, seu solo, sua decolagem é 02, chama o controle 208. 208. Time decolagem, Quebec, 130 graus, 109. Controle? Charlie Alfa Santos, já decolou com proa norte, tá na proa, agora no momento, 330, vai fazer sobrevoo na ilha de trás após Vera Cruz. Tem Charlie Alfa Santos, condições visuais, reporta no local. Pode. Alvo 25, desce a 4 mil pés, do ajuste no 0 no 6, chegada bom. É, LS, no 0 no 2. Positivo no 0 no 2, completa final, cheque pré-pouso, torre, frequência 1-1-8, decimal 95, com pouso. 8-9-5, boa tarde. Torre Salvador, gol 1-0-1-2, 2 milhas do externo, passado travado. 6-0-1-2, autorizado pouso, pista 10, 1-4-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso no 0. Em solo 04, frequência livre. Vitor Mike Quebec decola o 04, controle 208. 208, Vitor Mike Quebec. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec decolou no 5. Vitor Mike Quebec, condições visuais no corredor Axé para Cairu Lourenço. Pega Axé, Cairu Lourenço, aposta para a travessa da barra, Quebec. Linha 331, agora com centro Recife, 1251, secundário 1325, bom voo. 51, 3325, 6331, boa.